How I do, let go of a prayer for you, just a sweet word. The table is prepared for you. Round your city, round the clock, for everybody needs you. No, you can't make everybody equal. Although you got buku family, you don't even got nobody being honest with you. Free till I evaporated, my whole body see-through. Transportation handmade, and I know it better than most people. I don't trust them anyways. You can't break the law with them. Get some good, she have a calm night. Shooters killing left and right, working through your worst night. If I get my money right, you know I won't need you. And I tell you, I hope the sack is full up. I'm fucking, no, I'm fucked up. Spend it when I get that. I ain't trying to keep you. Can't keep up a conversation. Can't nobody read you. Why your eyes well up? Did you call me from a seance? You were from my past life. Hope you're doing well, bro. I've been out here head first, always like the head first. Signal coming in and out. Hope you're doing well, bruh. Everybody needs you. Everybody needs you. Ooh, nani nani. This feel like a quaalude. No sleep in my body. Ain't no bitch in my body. New beginning. Wake up, the sun's going down. Time to start your day, bruh. Can't keep being late on. Oh, you need the money if you gon' survive. Every night, shit, every day, shit. Dropping baby off at home before my night, shit. You know I can't hear none of that. Spend the night, shit. Kumbaya, shit. Wanna see Nirvana, but don't wanna die, yeah. Wanna feel it, none of them. You can vibe, fuck with me after my shit. Oh, them boys wanna see me broke down and shit. Bummed out and shit, stressed out and shit. That's everyday shit. Shut the fuck up, I don't want your conversation. Rolling marijuana, that's a cheap vacation. My everyday shit. Every night, everyday. Then I step onto the stage, see the curtain raise. I'm a parent, I've got shares. Locking the door till the matinee. To know the cast. Laura, what have you spent? When I step onto the stage, see the curtain raise, I'm a parent, I've got someone to... Laura, é ouve e travessão-se. What have you spent? Esperas P.O.R.M.I.M. Laura, what have you spent? Eu espero, Laura, what have you spent? More than just learning the scripts you É o S e o Z e acento agudo. Varango e os pés. Mas que grande salgalhada! Dá-lhe caramba. Mas o que vem a ser isto? Interrompemos a emissão por problemas técnicos. Problemas técnicos, o caraças. Queremos emalhões. If you want. mãos ao ar. You talk jail time, but you ain't never seen no central booking. Yeah. It's ironic you hang with a nigga that beat women and have the nerve to call yourself girl pushing. Wow. You ain't real. Gerard. I'ma show y'all how I really feel. Yeah. White boy better put his hands up. I'm ready. And I'm getting wilder. Shout out to Deontay. Country niggas booming Peggy. I'm the new Beyonce. Devil on my entree. Cut like Dante. Promise I will never go blonde like Hold up, promise I will never go blonde like Kanye. Got so many styles, they should call me Peggy AJ. When I hit the stage, niggas know it's a payday. Tell your bitch come here, like I work for Midway, nigga. Like fire. Fogo Alexandre, ninguém me paga para isto. Fala tu agora. Olá. Sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Há muito tempo que isto não acontecia. A semana passada houve um problema de ligação à rádio e eu tenho ideia que na emissão anterior também não houve, não houve muita conversa, por assim dizer. Sejam muito bem-vindos, o meu nome é Alexandre Pinto e esta é a Mosca. Começamos com uma breve referência a Frank Ocean enquanto montávamos a Staminé. Depois, música do Quero Quero Bonito, Only Acting. Embora tenham lançado disco novo, esta música já era conhecida, do seu EP Toe Tap. Depois fizemos uma breve passagem por Karlheinz Stockhausen e ouvimos parte de Contacte. Aconteceu hoje no Generation, uma interpretação de Contacte e mais outras peças de Stockhausen. Ficamos ainda com Perfume, banda japonesa ou coreana de música pop bem açucarada. E agora, em último, com JPEG Mafia, que vai estar presente no Le Guess Who. E se não estão a par ainda, estejam. Vou na Holanda cobrir este festival e estou muito entusiasmado. Portanto, parte desse entusiasmo vai ser partilhado ao longo dos próximos dias. Por agora, antes desse entusiasmo, vamos ficar com mais um pouco de Quero Quero Bonito. Finalmente saiu o seu novo disco e, enfim, para quem acompanha estas emissões sabe, desde há algum tempo são um dos grupos fetiches deste programa. E o disco saiu de forma algo inesperada, tem 33 minutos, é pouquinho, o disco é curto. Está diferente do seu registro anterior, menos ligado à música pop, mais evidente. Acho que perderam um pouco da sua playfulness. Não sei ao certo qual será o melhor adjetivo em português, mas eles eram muito divertidos. E agora estão um pouco mais sérios. Acontece, é assim a vida. Vamos ficar talvez com uma ou duas músicas e a primeira vai ser esta Make Believe. Bom, e sejam mais uma vez bem-vindos. Hoje não sei até que horas é que ficamos por cá, mas ainda temos muita coisa para ouvir e matar saudades. Portanto, até já. I'm not the sun, might be top of my head. confesso que numa primeira audição este disco não me encaixou assim tão bem. É um registro ainda assim algo diferente do seu segundo trabalho. Primeiro álbum de estúdio, mas segundo trabalho mais oficial. Acho que eles começaram com uma mixtape. E aqui o som está mais desenvolvido, estão mais bem apetrechados em termos de instrumentos. Há mais guitarras e menos eletrónica bonita de computadores. Recomendo, se não o fizeram ainda, que vejam os vídeos deles, que são muito bons. Não fazia ideia sequer que havia um para esta música que estive a ver enquanto ouvia. Acompanhei todos os falsetos quando pude. E ficamos agora também com mais uma faixa deste disco. E aqui acho que há uma ponte para o disco anterior, sobretudo na atitude lírica. Nesta última também, esta Make Believe, aparentemente uma música sobre sonhos lúcidos. E esta é uma carta ao Future Self. E tem a candura que nos encantou tanto no disco anterior. Ficamos com Dear Future Self, ainda os quero que era bonito. E, bom, espero que estejam a gostar. Até já. Mais uma bonita canção dos Quero Quero Bonito, não nos habituaram a outra coisa. E, bom, fica o disco. Quem quiser dar uma escuta, já agora ficamos com um último apontamento deste disco. Esta é a faixa Sometimes. Não se pode dizer que eles estagnaram de todo. E estou muito curioso para ver onde é que eles vão a seguir, e acho que este disco ainda vai rodar por cá mais algumas vezes. E pronto. Bom, da semana passada havia um alinhamento já determinado, mais ou menos, das músicas que íamos ouvir. Entretanto já se passaram mais 7 dias e surgiram coisas novas, portanto neste momento não faço a mínima ideia para onde ir. Que tal isto? Nos anos 90 houve uma cantora de R&B nos Estados Unidos que, enfim, teve uma boa carreira, morreu em 2001, muito nova, a Lia, e se calhar ficamos agora com uma música dela, de 2001, e eventualmente vamos passar para coisas mais experimentais, também temos várias coisas para ouvir ainda. But on your boots you can bet that everybody gets the blues sometimes. Muito giro este momento dos dos Quero Bonito. Tenho pena que eles não tenham passado por cá. Bom, eles já passaram bem em Portugal em 2012 ou 2013, na altura da primeira mixtape. E foi no palco Coreto, na altura, talvez ainda Ótimos Alive, acho que não era nós ainda. Entretanto, não passaram mais por cá. Acho que este ano foram ao Primavera de Barcelona e não passaram pelo Porto. Bom, ficamos com a música de Alia, um disco, penso que é homónimo, de 2001. E, bom, a sua carreira foi pautada por vários momentos. Um deles foi a sua atribulada relação com a R. Kelly. A dada altura, quando a Lia era muito menor de idade, casaram-se e há um single muito conhecido chamado Age Ain't Nothing But a Number. E pronto, é deste repertório. Bom, ficamos com Rock the Boat, de Lia. Eu volto já a seguir. E estamos a aproximar-nos de 1 da manhã e ainda mal começamos. Desculpem o atraso. Até já. Olhem, bem bonita nesta música de da Alia. Chama-se Rock the Boat, o disco de 2001. Ela morreu num acidente de aviação. Não de viação normal. Eu não sei se esta distinção é correta. Mas perdeu-se uma carreira. Este já era o seu terceiro disco e consta aqui o melhor. Ainda não estou totalmente familiarizado com a sua discografia. E acho que este disco é integralmente produzido por Timbaland. E enfim, tem algumas faixas interessantes. Vamos seguir agora com uma pequena tangente que não é assim tão inapropriada para a música de Masego, um músico que editou este ano o seu disco Lady Lady. Pelo título acho que conseguem perceber onde é que nós vamos chegar com isto. E esta música faz uma referência à tal outra canção de Alia, Age Ain't Nothing But A Number. E fazemos esta pequena tangente e depois sim, se calhar vamos a outros sítios, ou então não faço ideia. Mas podem se manifestar, mandem mensagens e digam o que querem ouvir. Ou falem alto, do vosso lado, e vejam se eu ouço. Improvável, mas enfim, não custa tentar, não é? Ficamos com, para já, Old Age de Masego, disco deste ano. Até já. How you doing, baby? Fat old ass. Huh? Oh my gosh. Why would you say that? I got a son. I want that. I got a son, Charlie. I know you got a son. Listen. I need me a sugar mama, old lady. Foxy mama, sophisticated. Sugar mama, old lady. Foxy mama, sophisticated. Old age don't mean nothing to me. Wise man said age ain't nothing but a number. Why'd you say that? Young girl, she don't give me jokes, I'm a references. Old lady, she ain't with the tech or the messages. Young girl, love dance getting sort of decadent. Old lady, tied up, she ain't even stressing kids. You can cook me a plate after we make baby today. I ain't your man. You don't know your body yet. You don't know your body yet. I need me a sugar mama, old lady. Foxy mama, sophisticated. Sugar mama, old lady. Foxy mama, sophisticated. Old age don't mean nothing to me. Wise man said age ain't nothing but a number. Let me holler at you. Little baby, little heart, I break it. I'm chasing me a side, I live in. She paying for the wine, dine, and worry for my time. Might even deny my staying overnight. I'm seeing, I'm just fly by. I take what she supply, my favorite. Anytime I see my line, start ringing. For some part time loving from the heart, I bring it. Young girl, she ain't even got that arch in her bag. Treat it special, cause she know how to act. Young girl, never knew in an ocean so blue. She just here for the view. When I need me a sugar mama, old lady, foxy mama, sophisticated. Sugar mama, old lady, foxy mama, sophisticated. All days don't mean nothing to me. Wise men said age ain't nothing but a number. Why'd you say that? Estava entretido e esqueci-me da possibilidade de que a música poderia acabar. Na verdade, acho que isto aconteceu porque no disco as músicas estão perfeitamente encadeadas e eu já o ouvi várias vezes, não estava a esperar que acabasse assim. Ficamos com a música de Masego e ouvimos Old Age e pelo meio a tal referência à canção de Alia, Age Ain't Nothing But A Number, que já agora ela está aqui no meu computador, portanto, se calhar, enfim, passamos por aí só para ficarmos com a matéria toda dada. Este disco é de 94 e o terceiro que ouvimos era de 2001. I'm not afraid. nós vamos eventualmente ter que avançar e não podemos chegar em música do amor durante toda a emissão. Podíamos, mas não vai acontecer. Mas já agora, já que ficamos aqui tanto tempo, mais vale também ouvirmos um bocadinho do Senhor Amor, ele próprio, não é? Bom, e aproveito para dizer que tive mesmo muitas saudades de fazer estas emissões. Muito obrigado por estarem desse lado. E agora que rola um clima entre Alexandre e a sua audiência. Oh, sim. Let's take a shower. Shower together. Por que não? I'll wash your body, you wash mine, yeah. Special treat, you're so sweet. Turn off the lights and let's get it cozy. See, you're the only one in the world that I need. I wanna love you all over. Caramba! Este disco chama-se Teddy. E é o disco de Teddy Pendergrass. Que já por aqui passou também há, talvez, ano passado. Bom, esta foi uma primeira parte do programa necessariamente romântica. Mas vamos de outras coisas. A primeira coisa que vamos fazer é ouvir a música de Charles Manson, do seu White Album, de 1970, e vamos ficar com Look At Your Game Girl, do seu disco de 70, como eu já disse. E com isto vamos fazer uma transição para outras coisas. Eu preciso ligar aqui o vinil, eventualmente, para falarmos da nossa muito querida Port Calling, na qual já não vou há algum tempo, mas espero corrigir isso já na próxima semana. Até lá, ficamos com Charles Manson e vamos ouvir Look At Your Game Girl. Charles Manson, enfim, é o que é. There's a time for living, the time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad delusion, living in that confusion, frustration and doubt. Can you ever live without? You can't be true. You can tell those lies, baby, but you're you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Trying, or you're gonna play crying. Stop trying, or you're gonna play crying. That's the game. Sad, sad game. Folk muito simpática por parte do Sr. Charles Manson, no seu disco White Album de 1970. Uma referência tanto no nome como na capa ao White Album dos Beatles. Uma época muito estranha na América em geral. Ficamos com Look At Your Game Girl e vamos avançar ainda no mesmo disco. E desta vez com Never Ask Why Love Never Dies. E depois vamos para outros sítios. The eagle flies, we will lie under the sun. Where the eagle flies, we will die, die to be one. Where the mountains reach like fingers. Sun and the moon in your hands, your head in the sky. Never ask why love never dies, love never dies. Night so dark, wind so cold, love's fire's burning, you can't grow old. Just a flame with a poison one. Sun yourself with the devil's sun. When the mountains reach like fingers to the sky. Temos uma breve passagem pela música do disco de Charles Manson e agora vamos passar para um dos momentos favoritos de todas as emissões, ainda sem o jingle da Porto Calling, mas evidentemente vamos falar da melhor loja de vinil do país, que fica no Porto. A Porto Calling está sediada na Rua de Sedofeita, aliás, na Rua da Conceição, que fica por sua vez muito perto da Rua de Sedofeita, e tem uma ótima seleção nas áreas de rock, pop, jazz, blues, funk, disco, soul, reggae, dub, ska, rock, steady, roots, hard metal, punk, industrial e goth. Normalmente temos uma sugestão do Pedro, que entretanto terminaram, porque já as passamos todas. E então desta vez, e acho que até venho a propósito da toada que eu pretendo para o final desta emissão, trazer um disco que trouxe a Porto Calling há uns meses, e é o disco dos Residents, chamado Meet the Residents, The First Album by North, Louisiana's Phenomenal Pop Combo. E este disco é, tanto na capa como no nome, como em praticamente toda a imagética, uma referência também aos Beatles, como foi também este último de Charles Manson, no White Album. Este é uma referência ao primeiro disco dos Beatles. Eu tenho dúvidas que este seja o primeiro da carreira dos The Residents, mas se calhar também é. Vamos ouvir talvez duas ou três faixas do vinil. Portanto, estamos no lado 1 e temos Boots, Number One e Guillaume Bardot, que deve ser uma referência talvez a Brigitte Bardot, não faço ideia. Bom, carreguei no play. A agulha está à procura e acho que encontrou, sim senhor. Ficamos com os Residents, vamos ouvi-los um bocadinho. Até já. Se calhar abortamos esta viagem pelo disco dos Residents. É de facto o primeiro da sua carreira e é de 1974. Eu já me perdi no alinhamento do disco, mas eu acho que nós avançamos mais do que três faixas. Bom, este é um dos discos que a Porto Calling tem para oferecer no seu catálogo. O Pedro está naturalmente inclinado para o punk e para rock mais experimental. Mas tem também uma ótima secção de música experimental e outras secções nas quais se encontram coisas muito giras. Este foi um dos discos que me trouxe lá, acho que foi o último disco que trouxe lá. E, enfim, gosto muito dos Residents. Temo que estejamos a chegar ao final desta emissão, já vamos com 50 minutos. Portanto, se calhar vamos guardar algo especial para o final. Tim Maker lançou um disco novo e é se calhar com isso que vamos terminar. Chama-se Konoyo e possivelmente ficamos com ele até ao final desta emissão. Ou então não, o que é que preferem? É uma boa questão. Bom, na próxima semana a emissão vai ser gravada por motivos. Portanto, vou guardar uns trunfos para essa altura e, portanto, hoje ficamos, de facto, com a música de Tim Maker. Vamos ouvir, possivelmente, a primeira do disco, que tem o nome de This Life. Despedimos-nos, assim, não da sugestão da Porto Calling, mas da referência à Porto Calling. Espero para a semana já ter mais sugestões por parte do Pedro. E ouvimos o disco dos Residents, tem o nome de Meet the Residents, é de 1974. Bom, se calhar esta será a minha última intervenção. Muito obrigado por terem estado desse lado, obrigado pela paciência e desculpem mais uma vez o atraso. Eu volto para a semana. Tenho intenções de, pelo menos até durante mais um mês, ser mais flexível nestas emissões, de tentar que aconteçam algumas coisas giras. Estamos a tentar. Relembro que temos o blog em ocuprofago.wordpress.com e é lá que recomendo que visitem regularmente para ter informações sobre este programa. Podem também seguir o Facebook em facebook.com/amoscadarum e temos também o Patreon em patreon.com/amosca, nessa plataforma que tantas alegrias já me deu. E aproveito para endereçar um enormíssimo obrigado a todos os patronos deste projeto. E amanhã, este fim de semana já vão ter mais novidades. Bom, ficamos com This Life, da Tim Maker, o seu disco para este ano. E agora, pelo menos nos próximos tempos, vamos ficar mais próximos da música tanto do Legacy, como também do semi-breve que vai acontecer daqui a 2 semanas. Isto a propósito de Tim Maker, acho que nunca passou por lá, mas já esteve aqui em Braga, mas nunca passou já em Braga? Penso que sim. Bom, ficamos com a música dele, chama-se This Life e é do seu novo disco, Konoyo. Eu volto para a semana, fiquem bem, e até breve, até já.